agradável de se ter dentro do coração, de saber que alguém morreu na cruz pra me viver, me amando de uma forma especial, um amor tão grande, incondicional. E entender que a vida não vale a pena sem te ter, mais vale um dia em tua presença que mil em outro lugar. Ele me ama, me resgatou, me estendeu a mão e me salvou, mesmo sem merecer. Cuida de mim, Deus que me ama tanto assim. Eu disse ter dentro do coração, de saber que alguém morreu na cruz pra me viver, me amando de uma forma especial, com amor tão